elas são todas iguais. Todas. Fico só olhando no rolê pra ver qual brilha mais. Quer a eternidade pra ser amada, mesmo que a eternidade desse amor dure uma madrugada. Uma. Trazendo as estrelas no olhar, estiga. Gosto de vê-la sorrir casa, amiga. Minha cara de inocente rende várias alegrias. Começa em oi, tudo bem? Termina em bom dia. Os pactão quer morrer na balada, que eu fico de canto quieto lá, igual quem não quer nada. Ela cola sorrindo, me fala umas paradas. Respondo, ela diz: que lindo. Já era, tem mais uma apaixonada. Deixa ela dançar, deixa ela fumar, deixa ela beber, só pra ver onde vai dar. Quase incapaz de dizer não, eu digo: calma, filha, deixa que agora eu assumo a direção. Destroça, enquanto isso você que é o MC da nossa. Presta atenção nas pessoas. Já notou como tudo é mais bonito quando a música que toca é boa? A vibe, o clima, as mãos pra cima. Irmão, pra mim isso é uma oração. E mulheres são a melhor desculpa, o melhor motivo, a melhor maneira de se sentir vivo. Sabe, melhor razão pra sair, melhor razão pra ficar, motivação pra sorrir, inspiração pra cantar. Conversa vai, conversa vem. Eu já ouvi tudo isso, ela também. Mais um drink pra nós, dos drink é a voz. Horas dividir com você os lençóis. Ela pede uma breja, eu vou de Schweppes. Te levaria pra fora agora, mas deixa acabar esses raps. Você gosta, né?